Semana branca como a neve. Doce, doce, doce como mel. Bala perdida no meu coração. Erva daninha se espalhou no colchão. Heroína apedrejada, parada cardíaca, desfibrilação. Recuperou-se e voltou. Helena murmurou: vaso ruim não quebra. Como a neve. Eu adoro a Helena. Ela turva minha visão. A razão desaparece. Eu fico louco como um cão. Helena, Helena, cadê você, sua neurótica? Não dá esparro, não enfio o pé na jaca. Fica comportada. She's lost control again.